EA Antenna Web. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Electronic Art, 20 de novembro de 2012. Cá estamos para dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico. O Electronic Art, que hoje lhe irá trazer o segundo e terceiro movimentos da composição Concerto para Sintetizador, tocado pelos With Noise no ano de 1974. É algo muito evidente para elucidá-lo das capacidades dos sintetizadores já naquela altura, há 40 anos atrás. É verdade, estas capacidades que ainda hoje um sintetizador consegue ter, e aliás, acredito até que um dia possamos voltar um bocadinho a estes sons, porque no fundo eles acabam por constituir uma elaboração muito maior e acabam por exigir um profissionalismo, uma arte de saber fazer as coisas muito maior. Vamos ouvir então os With Noise, segundo e terceiro movimentos da obra Concerto para Sintetizadores.

pareceram algumas partes desta composição meio por acaso. Não, não foram por acaso. É uma das grandes composições da música eletrónica. Vamos ficar por aqui quanto à edição de hoje, mas ainda falta ouvir o quarto movimento. Vamos ouvi-lo na próxima semana. Desejo, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima noite, já de seguida, não perca mais uma edição de Musicália, aqui mesmo, na sua rádio Antena Web. Tenha uma boa noite, ouvinte. Até para a semana. EA Antena Web.